Houve uma questão mal resolvida, com palavras mortas que não tem valor. É. Deixa rolar. Agarrando a um passado que ficou, gravado na memória de uma criança. Vem depressa assim.